da beira do mar, onde o céu se encontra com a areia. Caminhamos juntos em um silêncio que nos acalma. O sol está nascendo, pintando o horizonte em tons de ouro. Com você ao meu lado, sinto um amor que é raro. Ondas do mar trazem a serenidade. Em teus olhos vejo a pureza da verdade. A calmaria nos envolve como um abraço sereno. Nosso amor é puro, é um sonho tão pleno. Os primeiros raios de sol beijam nossas peles, enquanto conversas sussurram com uma brisa leve. O céu se abre em cores, refletindo a nossa paixão. Em cada onda que quebra, sinto a tua mão. Ondas do mar trazem a serenidade. Em teus olhos vejo a pureza da verdade. A calmaria nos envolve como um abraço sereno. Nosso amor é puro, é um sonho tão pleno. E quando o dia avança e o sol se torna brilhante, eu sei que ao teu lado tudo é mais vibrante. O amor que temos é como o mar, profundo e infinito. Com você, cada momento é um doce e eterno rito. Ondas do mar trazem a serenidade. Em teus olhos vejo a pureza da verdade. A calmaria nos envolve como um abraço sereno. Nosso amor é puro, é um sonho tão pleno. Na beira do mar, ao amanhecer tão calmo, eu encontro o meu lar no teu olhar terno e calmo. As ondas do mar continuam a nos cantar o amor verdadeiro que não vai se apagar. Oh, oh, oh. Ondas do mar trazem a serenidade. Em teus olhos vejo a pureza da verdade. Ao amanhecer tão calmo, eu encontro o meu lar no teu olhar terno e calmo. As ondas do mar continuam a nos cantar um amor verdadeiro que não vai se apagar.